Na partitura, o primeiro tenor continua na página 99, compasso 14, e na partitura do corista, página 41, compasso 14. Somente tu mereces todo meu louvor.